Está no ar o Epto Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Epto Livre. Tudo o que passa na Epto Livre passa na Epto Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um Epto Rádio, espaço de divulgação da atividade da Epto Livre aqui na Rádio Boa Nova e a nossa rúbrica Pensar o Futuro, hoje com mais duas caras novas, a Daniela Pereira e a Julie, que se juntam já ao grupo habitual das sextas-feiras, que faz, ajuda a fazer este programa e esta rúbrica. Hoje ainda no rescaldo das comemorações do 32º aniversário da escola profissional e daquilo que foi o envolvimento, o vosso envolvimento também nestas comemorações, vocês que são alunas do curso de design de equipamento e que estiveram diretamente também envolvidas na construção, digamos assim, ou na decoração do novo espaço residencial dos vossos colegas, que recém-chegados de Cabo Verde e também de São Tomé. Daniela, de que forma é que ajudaram também nesta decoração e na disposição também daquilo que é o novo espaço de alojamento da Epto Livre? Então, nós fomos convocados pela professora Helena Raimundo para irmos para os bombeiros decorar o espaço onde iriam ficar as pessoas convocadas para o evento. Colocámos as cadeiras. Também fizemos, demos ajuda no palco, nas decorações. Predominantemente verdes, claro. Sim. Também colocámos os sacos, que têm alguns elementos da Epto Livre. Todo o material de merchandising, não é? Da escola. Portanto, ajudaram nesse espaço, portanto, onde decorreu a cerimónia, mas antes disso tinham também tido uma colaboração muito ativa também na própria decoração e em toda a arrumação, digamos assim, do Epto Living, não é? O primeiro alojamento que foi inaugurado pela escola profissional e onde agora estão a residir os vossos colegas, e penso que este não é um processo que esteja fechado. Portanto, dizias há pouco, Camila, que agora isto é quase que uma aula prática. Vocês, sim, tiveram ali uma aula, várias aulas práticas, sim, aliás, que têm tido a oportunidade de ter, porque, sim, o espaço estava vazio, não é? Naturalmente. E vocês ajudaram a decorá-lo e a torná-lo mais confortável, não é? E mais acolhedor. Sim, fomos lá várias vezes com a nossa professora, a professora Helena. Onde nós vimos como é que era o local, como é que tinham os móveis, como é que eram os quartos, a cozinha, as casas de banho, como é que era o tema de cores, a paleta de cores. Então também disseram-nos que... Portanto, decoraram este, sim, espaço, obviamente, sim, sobre a coordenação, sim, da professora Helena Raimundo, mas decoraram este espaço de raiz, não é? Sim. A senhora Raimundo ajudou-nos. E também fizemos vários quadros para serem lá colocados, já há alguns. Aí estão a fazer, entretanto, quadros, também, sim, já elementos decorativos, não só o próprio mobiliário, mas também a decoração das paredes, para preencher também aquelas, sim, paredes, para tornar o espaço mais acolhedor e menos, e trazer mais e menos frio. Lembranças de Cabo Verde para os alunos. Mas também com alguns elementos, sim, de Cabo Verde. Foi isso, Maria Júlia, que ajudaram a fazer? Não sei se também estiveste envolvida de alguma forma na decoração do espaço. A minha turma, no dia do aniversário da Epto Livre, decorreu na terça-feira, nós fomos lá para ajudar a professora Helena Raimundo, fomos conhecer o espaço, quartos, cozinha, o espaço de televisão, o que nós achamos incrível, porque é mesmo acomodativo para todas as pessoas que lá vão ficar. Eu acho que é acolhedor para cada um que vai passar lá a noite a dormir e passar, pronto, os seus tempos pela escola. E pronto, foi mais ou menos isso que a nossa turma teve a fazer. Ajudamos a professora com algumas ideias, a mudar alguns móveis de lugar. Pronto, foi, em resumo, foi isso. Em resumo, foi uma aula, ou várias aulas práticas e que vocês tiveram a oportunidade de pôr em prática, pelo menos aqueles que já são do segundo ano, que é o vosso caso, não é? Não da Camila e da Julie, mas que é o primeiro ano, mas que tiveram a oportunidade de pôr em prática alguns conhecimentos, portanto, na área do design e do design de equipamento, e que é um espaço que está ainda em crescimento e em construção nessa área. Julie, também participaste ativamente neste processo. Sim. Tu que chegas à escola também já umas semanas depois do início das aulas, não é? Exatamente, mas deu para participar um pouquinho. Eu achei legal esse projeto que a professora Helena Raimundo fez pra gente, porque eu acho importante a gente saber onde eles estão ficando e a gente acabar arrumando um jeitinho para eles se sentirem um pouco mais em casa. A gente dá as nossas ideias e a gente poder fazer aquele local confortar eles de uma maneira mais simples com as nossas ideias. Eu acho legal. E transformar o espaço na própria casa. É, exatamente. Que seja o mais semelhante possível da própria casa deles, não é? Porque. E aquelas cores todas, foram vocês também que escolheram, que está muito bonito, está. Não. Mas vocês, claro, também ajudaram, também deram o vosso cunho pessoal e também com certeza que ajudaram a toda a decoração e que está, dou-vos os parabéns, já, em primeiro lugar, claro, à professora Helena, mas que está de facto um espaço muito acolhedor e com todas as condições, não é? Não só também de conforto. Para os vossos colegas. O aniversário que teve precisamente este ano como mote a interculturalidade, a cooperação, uma vez que a escola é cada vez mais multicultural, uma vez que a Eptoliva este ano também recebeu vários alunos, muitos alunos mesmo, sobretudo de Cabo Verde, fruto de uma parceria que a escola tem com a Ilha do Sal, mas também alunos de São Tomé e o caso também do Brasil, como é o teu caso, Julie. Tu podes ser um testemunho vivo daquilo que é, do que é que tem sido também a integração, não só a tua, mas também dos teus colegas. Aliás, a tua turma é uma turma que tem vários colegas já também de Cabo Verde. Como é que tem sido a integração aqui na escola? Na verdade, quando eu entrei na Eptoliva, eles superaram as minhas expectativas. Porque a minha sala, tanto a minha sala quanto a escola, me recepcionaram muito bem. Desde o começo até agora, me recepcionaram muito bem. Em questão, eu entrei no meio, como você disse, entrei ao meio do ano, mas mesmo assim deu para pegar algumas matérias, os professores também muito atenciosos, consegui pegar algumas coisas ali, e eu tô gostando bastante, fui muito bem recepcionada, e é isso, eu espero que os cabo-verdianos também tenham tido essa experiência que eu tive, e é isso. E estás perfeitamente integrada na turma e na escola. Aliás, sim, a prova disso é já estares aqui a participar neste programa connosco. É um sinal também dessa integração, não é? E de que te sentes à vontade para vir falar não só em teu nome, mas também da própria escola e daquilo que tem sido a tua experiência nestes curtos, ainda 2 meses e pouco que estás aqui a estudar. E, portanto, achas que este tema faz sentido falar-se, mas não só falar-se na escola? É um tema, o tema da interculturalidade é um tema que se vive diariamente? Sim. Vocês sentem isso? Sim, sim. Sim, todos os dias. Exato. E Maria Júlia? Sim, todos os dias. Todos os dias sentes que, sinto que se respira este ambiente multicultural na escola. Ainda por cima aqui em Oliveira, que estamos a ter várias pessoas vindas de fora, nós respiramos a interculturalidade. Exatamente. Então, eu acho que é fixe, é muito engraçado. Nós podemos ter novas amizades com pessoas diferentes, de novas culturas, novas nacionalidades, terem pessoas com outro tipo de pensamentos ao nosso lado. É ótimo, é muito empreendedor também. E que é de facto também enriquecedor também. Exato, não é? Sim. É muito enriquecedor vocês poderem também, sem sair daqui, não é? muitos de vós, poder ter acesso a outras culturas completamente diferentes, não é? Nós também viajamos cá dentro, não é? É um bocadinho isso. Vocês também viajam com essas experiências e com essa troca de experiências também com os vossos colegas, calculo eu. Sim. Não é assim, sim. Daniela? Sim. Sentes isso? Eu acho que sim. Porque eu acho que hoje quase todas as turmas, não há nenhuma turma quase que não tenha alguém de outro país. Sim. Aliás, já há uma... Eu penso, se não estou em erro, mas se tiver alguém que me corrija no próximo programa, eu penso que são 19 as nacionalidades hoje presentes na escola profissional. Portanto, percebe-se que parece que são menos, mas há alunos de 19 nacionalidades diferentes na escola, a estudarem na escola profissional na Eptoliva. Portanto, vejam que há aqui um manancial de culturas, de hábitos, de tradições. A nossa turma tem um monte de gente estrangeira, temos cabo-verdianos, suíço, romenos. É verdade. Eu, aliás, até dei o exemplo da turma de design do primeiro ano. É multiculturalidade em pessoa. E ingleses, que é Maia. A Maia é inglesa. Sim, a Maia que é inglesa. Nossa, portanto, a turma também tem. Nós podemos falar alemão, naquela turma, podemos falar inglês, podemos falar romeno, não é? Crioulo. Brasileiro. Tudo um pouco. Português do Brasil, aliás. Exatamente, e tudo um pouco. Portanto, este tema está na ordem do dia e não só, e também vocês têm aqui uma grande responsabilidade, e quando eu digo vocês, as nativas, vá lá, porque a Júlia vem de outro país completamente diferente, é um país irmão, o Brasil, mas é completamente diferente, até pela dimensão, não é, Júlia? E isto é tudo muito mais... É tudo muito mais aconchegado aqui, não é? Sim, na verdade, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu levei um choque cultural, porque, por mais que é um país irmão, há algumas coisas diferentes. Mas eu gostei muito de estar aqui, principalmente na escola. Como a gente estava comentando, tem muitas nacionalidades na nossa sala de aula. Uhum. E é muito legal porque tem cultura de tudo quanto é lado, e todos os dias a gente está comentando de uma coisa diferente de cada país, é muito legal. Mas esse choque cultural que tu falas não foi um choque cultural no mau sentido, né? Não. No sentido da discriminação, do... Não, foi um choque cultural positivo. É porque há coisas aqui que são diferentes no Brasil, mas totalmente positivo, e são coisas que eu comecei a me adaptar no dia a dia também, então... Portanto, já estás aculturada. Pois. Tem que ser, não é? Tem que ser. Mas a verdade é que vocês também, dizia eu há pouco, também têm uma grande responsabilidade de acolher, não é? De fazer sentir em casa estes vossos novos colegas, não é? Uhum. Acho. Sim. É isso. Nós tentamos fazer tudo que é possível em nosso alcance, tentamos agradá-los, deixá-los confortáveis, porque eu acho que é muito importante quem vem para um sítio novo, totalmente desconhecido, ter um abraço ou pelo menos uma mão de alguém ao nosso lado. Eu acho que estamos a sair-nos bem, já temos várias amizades com os nossos alunos da Eptoliva, são boas pessoas, são engraçados, são muito animados, o que é muito bom, precisamos de muita animação no nosso dia. E eu sinto que eles estão a ser bem acolhidos aqui connosco, tanto pela equipa da Eptoliva e tanto por todos os alunos da escola. Pelos colegas, pelos seus pares. E, aliás, eu na semana passada falava numa aula e lançava o desafio, que vem agora aí uma época natalícia, uma época da família, por excelência, não é? E em que estes alunos não vão ter oportunidade de estar com as suas famílias, estão longe das suas famílias. Eles têm ligações familiares, há uma ligação familiar cá em Portugal, quase todos eles têm, mas não é aqui próxima. E as famílias, quando falamos de famílias dos pais, dos irmãos, etc., eles não vão ter essa oportunidade. Portanto, este vai ser o primeiro Natal deles fora das famílias, e, portanto, que vocês também possam ser um bocadinho essa família deles, não é? Também ajudando, mais uma vez, e reforçando esse papel de integração. E se calhar o desafio seria também vocês até convidar, passar por, sei lá, por convidá-los para um, nem que seja um lanche em vossa casa ou algo, algo assim que eles também se sintam que nesta época, que é uma época em que nos faz lembrar mais os valores também uhum. da família, em que eles também não se sintam tristes e que também não se sintam longe, não é? Sim. Dos da família deles, não é? Uhum. Portanto, fica também aqui o desafio, aqui publicamente, para vocês pensarem em alguma ideia nas próximas semanas, também para ajudar ao acolhimento dos novos colegas nesta quadra natalícia que se avizinha. E passávamos aqui a um outro tema que tem tido também o envolvimento de alguns de vós, que tem a ver com um projeto que se intitula Educar para os Afetos, Prevenir a Violência. Neste sentido, a escola está a participar num projeto, Maria Júlia, em que um projeto de prevenção da violência no namoro. Este é um tema recorrente, é um tema que nós falamos todos os anos também, aqui no espaço, nas aulas de cidadania e desenvolvimento, mas é um tema que não se esgota porque... Está sempre a ocorrer. Porque é um tema que está Exato. Sempre a ocorrer. É, porque Exato. Há sempre ocorrências, há sempre novas ocorrências. E penso que participaste num vídeo, certo? Sim, participei. Foi... Que vai ser candidato a um projeto. Sim, de um projeto. Sim. Exato. Então explica-me lá o que é que vocês fizeram. Violência doméstica. Então, a nossa professora, a Sónia Pereira, ela convidou algumas pessoas da nossa turma, que ela concorre a este concurso todos os anos, segundo a professora, uhum. e ela pediu-me para criar e escrever uma música sobre a violência no namoro. Uhum. Eu escrevi, foi escrito em inglês, mas foi traduzida no vídeo. E os meus colegas de turismo de segundo ano, eles editaram, tiramos todos foto em conjunto com um papel e a professora colocou lá as frases para abolir a violência no namoro, violência doméstica, etc. Uhum. E o bom do prémio não só vai ser nós chegarmos, do prémio do concurso, não vai ser só chegarmos à nossa... intenção de tentar fazer parar a violência, mas também vamos ganhar uma viagem a Bruxelas. Então estamos muito estão felizes. Muito empenhados porque estamos, a participação já pressupõe a viagem? Sim, temos de ganhar o prémio para irmos para a viagem, sim. Uhum. Então estamos claro que isso é uma motivação adicional, muito grande. Esse prémio, essa viagem a Bruxelas. Ainda assim, mas tendo como pano de fundo este tema, que é um tema recorrente, é um tema que todos os anos falamos dele e a toda hora falamos dele, mas claro que nunca se, enquanto houver então. Alguém que for vítima de violência doméstica, seja na idade adulta, seja no namoro, uhum. enquanto houver uma mulher ou um homem vítima de violência doméstica, nós temos que falar dele, não é verdade? Nunca vai acabar. Mas e qual é a vossa opinião sobre isto? Acham que faz sentido falar deste tema, abordar este tema, sensibilizar os jovens para este tema? Sim. Eu, por exemplo, estive num relacionamento em que sofri, não violência, pronto, bater, mas tive violência psicológica, que afetou-me muito porque eu ainda era muito novita, tinha os meus 15 anos, ainda estava, era o meu primeiro relacionamento, era tudo um mar de rosas e afetou-me muito o meu psicológico até hoje, porque eu não sabia como lidar, eu não sabia sobre o assunto e quando nós apegamos a uma coisa é muito difícil sair dela. Quando uhum. nós temos um amor, o amor dizemos... é cego. Exato, o amor é cego. E eu estava realmente cega por amor e não via o que estava na minha frente, aquilo que eu estava a sofrer. A única sorte que eu tive foi que eu ganhei coragem, acabei com o relacionamento e aprendi com o erro, porque eu acho que todos os relacionamentos que temos ao longo da nossa vida vêm com um aprendizado. Então, o meu aprendizado foi aprender a proteger-me mais. E eu acho que é um assunto muito importante de falarmos, porque... Uhum. E isso é uma grande lição de vida. Exato. Aos 15 anos, Maria Júlia, tenho-te a dizer. Tu conseguires ter essa percepção e conseguires fazer essa leitura e conseguires eliminar o problema dessa forma. Dou-te os meus parabéns. Acho que foste muito, muito, muito focada e muito, muito racional. O que às vezes nem sempre acontece, não é? Sim, porque sim. Infelizmente. Muitas vezes, e na vossa idade também, não só na vossa idade, mas muitas vezes tende-se a arrastar estas situações, não é? Com medo das consequências, com medo de ficarem sozinhas ou sozinhos, pronto, neste caso estamos a falar no feminino, não está aqui nenhum colega do sexo masculino para também dar a sua opinião, porque a violência não é só contra mulheres, não é? Há imensos rapazes, como vocês sabem, que também são vítimas dessa violência, não só física, mas muitas vezes psicológica, e hoje há aquela forma de violência muito até virtual, não é? Nas redes sociais, sim, aquela ameaça, etc. Pronto, eu acho que isto é um tema que todos estamos mais atentos ou mais sensibilizados, mas quando se vive dentro do problema, se calhar não é assim tão fácil, não é verdade? Uhum. Sim. Diz Daniela. Sim, eu acho que, ok, há mulheres que se calhar têm aquela coragem ou têm ainda uma ajuda, mas também há aquelas pessoas que depois se sentem sozinhas ou têm mesmo medo de que ninguém acredite nelas. Por causa da situação, ou simplesmente sentem-se mesmo mal por estar a passar por aquilo e não querem contar a ninguém, sentem aquela muita vergonha, não é? Não tendo que ter vergonha, porque não é um assunto, é vergonha sim para quem faz isso, claro, não para o agressor e não para a vítima, não é? Deve ser, e isso também tem que se desmistificar um bocadinho, não é? Às vezes ajudar a que as pessoas possam perder essa vergonha e deixar que a máscara caia, porque nem mesmo que estão a passar por aquilo e é um assunto mau, que as vai prejudicar, não é? Sob todas as formas, não é? E na vossa idade, que é uma idade muito, ainda muito cedo para sofrer este tipo de sentimento, não é? Ter este tipo de sentimento, não é, Júlia? Júlia, ainda é muito cedo, não é? Quer dizer, nunca é hora, por favor. Quer dizer, nunca, não, nem é muito cedo nem muito tarde, nunca há hora, nunca é hora para este tipo de problemas. Na mas... verdade, eu acho que os adolescentes, né? Os mais novos, como a gente está dizendo aqui, eles caem muito fácil nisso por conta, muitas das vezes, da dependência emocional. Não é o caso de todos, mas é o caso de muitos. Muitas das vezes, por conta da dependência emocional, infelizmente, eles não procuram ajuda, sabem do que estão passando, mas igual a Maria Júlia estava dizendo pra gente agora há pouco, eles ficam cegos por amor e acabam não vendo o que eles estão passando. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso aqui e ressaltar muitas das vezes que a gente puder, para alertar essas pessoas de que elas não estão sozinhas e de que esse assunto realmente é um assunto que se deve tratar e, se precisarem de ajuda, precisam procurar. É assim, Camila? É assim. Perder um bocadinho o estigma da vergonha, não é? E assumir o problema. Sim, há pessoas que não conseguem falar com os outros. Há pessoas que estão a passar por isso e não conseguem falar com os outros sobre isso. Mas há situações que há mulheres ou homens que... Não sei como é que se chama-se aquele sinal das mãos. Não sei, se sabe. É um sinal praticamente. É um sinal em que fechamos a nossa mão, fechamos o lugar, e os outros dedos. É praticamente um aviso para as outras pessoas de que ela está a passar por alguma coisa, ela ou ele, para tentarem ajudar de qualquer maneira que fosse. Um exemplo é que aconteceu um caso, acho que foi nos Estados Unidos. Eu acho que também está um filme, foi uma rapariga que estava a ser molestada pelo pai. E ela, pronto, ocorreu alguma situação, ela conseguiu escapar e fez esse sinal, só que porquê? Porque ele estava perto dela e ela não queria dar a perceber que ela estava a tentar escapar. E conseguiram entender o sinal, o que é bom que as mulheres e qualquer pessoa tenham conhecimento sobre esses sinais, sobre várias coisas, porque... Olha, eu desconhecia. Peço desculpa a minha ignorância, mas desconhecia. Não, mas acontece, desconhecia acontece. Que esse era um sinal de alerta. Se alguém me fizesse isso, eu ficava como um burro a olhar para lá. Mas pronto, o bom foi que reconheceram que ela estava a precisar de ajuda, chamaram a polícia, ele foi preso, correu tudo bem. Mas obviamente o psicológico dela já devia estar. Sim, mas isso já estamos a falar de uma situação absolutamente limite. Recuando aqui um bocadinho à vossa faixa etária, àquilo que são. Aquilo que é os problemas típicos da vossa faixa etária e do namoro, não é? Portanto, normalmente essas situações mais limites já ocorrem em fases mais adultas, em relacionamentos mais maduros, o que não quer dizer, e infelizmente já aconteceram algumas tragédias, o que não quer dizer que às vezes nesta fase do namoro não aconteçam assim situações mesmo também bastante graves, não é? E que até, pronto, e muitas vezes até com desfechos trágicos. E falavas há pouco da dependência emocional. O problema é que as pessoas se calhar pensam que se aquilo acaba não tem mais nada na vida, não é? Exatamente. Infelizmente a dependência emocional existe principalmente nos adolescentes. E eu acho isso um problema. Porque o edifício também ainda não está todo construído, exatamente. Não é? Exatamente. Ainda está em construção o emocional. Eu acho que é por conta da... Mas da imaturidade. Quando a gente é adolescente, a gente está tentando construir a nossa maturidade, a gente está tentando construir o que a gente realmente pensa, enfim. Eu acho que a dependência emocional vem muito nessa fase. E eu acho que é um problema, principalmente em questão de abusos em relacionamento. Porque, exemplo, uma garota em um relacionamento abusivo, se ela tiver dependência emocional nele, ela nunca vai pensar em procurar ajuda e dizer o que está acontecendo no relacionamento dela, porque ela sabe que vai poder perder ele. E por isso ela não conta, ela esconde pra ela e passa por tudo aquilo quieta. Então eu acho que é muito bom a gente ressaltar isso. E acham que o facto de hoje também vivermos numa sociedade muito digital, o facto das pessoas usarem muitas redes sociais, de terem acesso muito à vida um do outro, isto acham que potencia, que potencia a violência no namoro? Na minha opinião, eu acho que depende da pessoa, porque é assim... Tem muita gente que está num relacionamento que até pode ser saudável e depois acaba por ficar num relacionamento abusivo. Mas muitas vezes a pessoa que está a ser o agressor, ele vai, de certeza absoluta, vai escapar-se e dizer, olha, não gosto que estejas a falar com esta pessoa, essa. A pessoa vai-se ficar num fecho dela, não vai ter amigos. Porquê? Porque hoje em dia todo mundo fala pelo telemóvel, ninguém vai estar a mandar cartas, ligar pelo telemóvel, etc. Ou seja, eu, por exemplo, falo com a Daniela ou falo com mais um grupo de pessoas, a pessoa não ia gostar, ia estar o tempo inteiro a ameaçar-me, o tempo inteiro a fazer-me pressão na cabeça. Eu acho que sim, influencia bastante as redes sociais, bastante o telemóvel, a tecnologia. Relacionada com a violência no amor. As dependências também das tecnologias e das redes sociais e todas as plataformas digitais que vocês usam, que pode também potenciar. Do vosso ponto de vista, o que é mais comum também em termos daquilo que consideramos violência nas vossas idades, ou seja, no namoro, na fase do namoro? É a violência psicológica? É a violência física? É o quê? O que é que tem mais prevalência, vá lá? Daquilo que vocês observam e daquilo que vocês têm conhecimento? Eu acho que tanto uma como a outra são muito más. As duas acabam por deixar uma pessoa muito mal. A psicológica acaba mesmo por perturbar a pessoa, e a violência mesmo física também pode levar a essas coisas, mas sinceramente são as duas igualmente perturbadas. perturbadoras, pois, obviamente. Numa não é melhor que a outra, obviamente. Eu acho que na nossa mas cidade, o que é que acontece mais? Daquilo na nossa cidade, eu acho que é, o que é mais. É mais o que é que é mais? Sim, eu também acho que sim. O que é que prevalece mais? Acho que é psicológico. É mais a psicológica, não é? Exato. É aquela... O psicológico, o físico, obviamente, vai nos deitar abaixo, vai nos fazer ficar mesmo mal. Mas eu acho que o psicológico é mil vezes pior. Porque não só vai afetar-nos a nossa cabeça, mas também, de alguma forma, vai afetar também o físico. Uhum, porque, exatamente. Por exemplo, uma rapariga... Deixam de comer, exato, deixam de dormir... Portanto, vai criar os laços todos. Então, para mim, é psicológico que vai ser o mais afetado e o que ocorre mais vezes. E que depois influencia também todo o vosso bem-estar, não é? Uhum, como é óbvio, também não há mente sã, corpo são, ou corpo são, mente sã, porque as duas coisas estão relacionadas, mas de facto esta parte psicológica na vossa idade também é aquela que prevalece mais naturalmente e que depois vos influencia também depois no vosso comportamento de grupo, no vosso rendimento escolar, interpessoal e até futuramente. Uhum. Eu acho que como assim? Relacionamentos, exemplo, uma garota está sofrendo um relacionamento abusivo, ela consegue terminar, mas futuramente ela começa a pegar um trauma daquilo. Sim. E futuramente pode ser que ela comece a achar que todos os garotos são daquele tipo, então eu acho que abala psicologicamente muito. Sim, e às vezes são situações levadas ao extremo que nestas idades, como tu disseste, e que também tiveste assim uma experiência um bocadinho traumatizante, que podem traumatizar, não é verdade? Exato. Que podem marcar-vos para a vida, não é? Exato. Até em futuros relacionamentos até pode vir a pessoa com a maior das melhores intenções. E nós desconfiamos de tudo. E já se fica, não. E até aquela desconfiança. Isto agora é só nas primeiras semanas, porque depois daqui a mais um mês começa-me a controlar o telemóvel, começa, não é? Sim, começa-me a controlar o grupo de amigos, é assim ou não é? Depois o nosso pensamento vai muito por aí, depois acabamos por portanto, o segredo nestas coisas, como em muitas na vida, também é nós prevenirmos, não é? E o prevenir é falarmos delas, não é? E aceitar também, não é? Que a aceitação é muito complicada. Exatamente. O aceitar, e o aceitar é preciso, para chegar à aceitação, é preciso a pessoa... estar muito, já muito consciente, não é? do que está a acontecer, das consequências do que está a acontecer, etc. E portanto, para chegar a este estádio é preciso falar, é preciso debater, como nós estamos aqui a falar abertamente, é preciso apontar causas, apontar consequências e essencialmente também prevenir, que é também o objetivo deste projeto, não é? Sim. Em que tu participaste, em que tu fizeste uma música, certo? Foi uma música, chama-se Her Story, a história dela. E o que é que essa música conta? Diz? A história de uma rapariga que estava num relacionamento com um rapaz, em que no início, na primeira parte da música, ela era muito feliz e ela estava a tentar contar como é que era a vida dela antes de tudo ocorrer. O refrão vai falar sobre ela a questionar-se se era a culpa dela ou se ela estava louca, questões que nós fazemos quando isto ocorre. E no decorrer da música ela estava a expressar-se, a falar sobre a sua superação, sobre como ela conseguiu superar e estar bem consigo mesma, estar bem sozinha. Mas essa é uma música que é um original? É um original, sim. Teu? Uhum. É um original. Ah, eu até te convidava aí para... Tu até te lançava o desafio de cantares essa música. Ah, eu posso cantar em a capela. Porque, por falar em música, e agora aproveitando também a deixa, eu já tinha falado contigo, Maria Júlia, porque tu és a cantora aqui, és a artista aqui do pedaço, e cantas muito bem, como é óbvio. Obrigada. E tens uma voz fantástica e aproveitávamos também para fazer aqui a nossa homenagem à Sara Carreira. Sim. Que a Tavares, infelizmente... Tavares. A Sara Carreira, perdão. Sara Carreira também cantava, pronto, também estava a pensar. A Sara Tavares, exatamente, que também nos deixou ainda muito cedo e que infelizmente foi vítima de uma doença terrível que afastou, não é? Que afastou. Foi o câncer, não foi? Sim, sim, foi um cancro cerebral. E que a afastou dos palcos e que a afastou daquilo que ela gostava de fazer. Ela que tinha uma carreira promissora. Ela que também começou no The Voice, não foi? Acho que ela começou com algum programa de ai, como é que se diz? Porque a Catarina Furtado também fez-lhe uma homenagem. Portanto, eu acho que ela foi também aos primeiros The Voice. E foi isso que também ajudou a catapultar a sua curta carreira, que infelizmente e malogradamente terminou também na semana passada com o seu precoce falecimento. E também porque também gostaríamos de homenagear como uma voz jovem, uma voz que vai ficar eternizada também, e que penso que tu também tens aí um tema dela para cantar, mas Vamos primeiro ao outro tema. Agora não sei se vais cantar os dois seguidos. Do quê? Da minha autoria, da sim, dela? Sim, da autoria. Não há problema, posso cantar-vos o refrão, que é sim. Posso, querem sim, que sim, eu traduza também? Sim, podes cantar. Ok, então o refrão é... Could it be this is my fault? Are they just in my head? Did you really love me? Or were you just pretending? Waking up to the same like you were yesterday. Was I dead blind? See you're not gonna change. Praticamente fala sobre poderia isto ser a minha culpa ou está apenas na minha cabeça. Realmente amavas-me. Praticamente o meu refrão é assim. E não quero que conste que esta música foi a da minha autoria, da Eva, da minha turma, Eva Hawkinson. E a Eva que felizes. Não está aqui. Não está aqui. E estamos muito felizes em ter participado, criado uma música. Foi uma euforia cantar. Ah, muito bem, muito bem. É muito bonita, muito inspiradora. Parabéns. Parabéns só pela participação, porque nestas coisas também o que conta, acima de tudo, é a vossa participação e o vosso envolvimento nestas questões, não é? Porque se nós estamos envolvidas nas questões, nós somos sempre agentes de mudança, não é? Que queremos sempre mudar e mudar para melhor. Portanto, parabéns também pela música e pela mensagem que a música transporta. E espero que com esta música que a equipa da Hepta Oliva possa trazer mais possa trazer o prémio e vocês possam ir felizes e contentes até Bruxelas. Ui, me leva! Não podem? Quantas vezes? São oito. Oito pessoas que podem. São oito pessoas. Ah, boa! Ótimo. Da minha, pelo que eu sei. Quem estão inscritas da parte da minha turma, está inscrito Design e Turismo, está connosco a professora Cláudia Carvalho, a professora Sónia Pereira, a Inês, a Francisca, a Kika, que anda connosco aqui no programa, na rádio, a Ângela, a Mara da minha turma de Design, o Samuel, a Lara, que também anda aqui na rádio connosco, a Vitória e eu. Pronto, são. Mas a grande mais-valia deste vídeo é de facto também este original, esta música que foi criada para o efeito, e depois também toda a mensagem que vocês vão passar no vídeo e que tem a ver precisamente com estas questões que falámos aqui e que no fundo é com o objetivo de prevenir aquilo que é um problema, claro, é um problema. Eu não diria, não sei se é um flagelo. A violência doméstica é. Eu acho que é em todo o mundo, não é só em Portugal, mas e eu não trouxe estatísticas, mas todos os dias morrem mulheres ou homens vítimas de violência doméstica e portanto isto numa sociedade dita civilizada, evoluída, desenvolvida, é tudo aquilo que nós não gostaríamos de ter e de ouvir, não é? Custa a perceber como é que que, não é? Como é que nós evoluímos na tecnologia e em tudo, e depois e continua a acontecer estes crimes bárbaros, exato, não é? Estas coisas bárbaras muito, muito violentas. E portanto, não querendo deixar esta mensagem de violência, mas sim de prevenção da violência no namoro, e espero que sim, que vocês possam ganhar esse prémio e ir até Bruxelas. Terminávamos então este Heptorádio desta semana aqui nos estúdios da Boa Nova com a participação da Julie, da Daniela Pereira, da Camila Alves e da Maria Júlia, que vai terminar este programa com mais uma canção, como não poderia deixar de ser, não é, Maria Júlia? Então vá, vamos lá homenagear a Sara Tavares. Vamos lá, isso. Esta música é chamar a música, é muito conhecida por todos. Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, numa trova só para nós. Chamar a música, a música, tê-la aqui tão perto, como o vento no deserto, acordado em mim. Chamar a música, musa dos meus temas, nesta noite de açucenas, abraçar-te apenas.